informe per cancel·lament. Ok, podem cancel·lar de present. Sistema modificado aos 4-9, libra para altitude de tráfego da 1-7, guardando transferência de comunicações. Ok, descendo para altitude de tráfego, na sua escuta para transferência, o Serra Kilo Delta. Positivo. Também estou recebendo 18,6. Já tudo deu. 18,6, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Sapa, Serra Kilo Delta. Papapá, Serra Kilo Delta, continue a aproximação, pista 17, reporte final baixado travado. Ok, reportaremos estabilizado, final baixado travado, podia confirmar o vento? No momento variável com 2 nós, 280 graus com 0,2 nós. Ok, graças. Dando base, baixado e travado, Serra Kilo Delta. Papapá, Serra Kilo Delta, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 290 graus com 0,1 nó. Tente, grafo, autorizado pouso 17, o Serra Kilo Delta. Confirmando, 6749 está no portão 04 ou 62? É o 04. Sente. Papapá, Serra Kilo Delta no solo 59, confirme o pátio destino. É o hangar da Bata na cabeceira 1. suficiente, autorizado backtrack, reporte livrando a pista. Ok, informaremos. POB, 4 horas e 30, Alceno Galeão. Contato foi Lima. Via Pátio chama ingresso na Lima, o 6749. Serra Kilo Delta. Salvador, Webjet 6700, está no meia dúzia para puxa sinal. Autorizado, reporte táxi, Webjet 6700. Agora para o táxi, 6700. Para ingresso na Lima, Web 6749. Autorizado ingresso e ingresso na pista, cabeceira 35, reporte alinhado e pronto, 6749. Chamará alinhado na 35, 6749. para informação, 6749, estimado de decolagem, mais 5 minutos, ok? Ah, sim, 6749. Mantenha a posição, objeto 6749. Está com 8-2 a bordo, 3:30 de autonomia, altera condutos para trás. Jet 6700, autorizado táxi via pátio, reporte para ingresso no taxiway Lima. Vai pátio, reportará para ingresso na Lima, o 6700. Cabjet 6749, autorizado decolar, pista 35, vento 290 graus com 03 nós. 6749 inicia pista 35. Webjet 6700, próximo ao ponto para ingresso no limite. Está pronto. Possibilidade de coordenar a decolagem da 35 com curva esquerda. Confirme decolagem da 35 com curva esquerda, o 6700? Afirmativo. Decola com curva esquerda, se afasta na 198. Gente, aguarde coordenação com controle 6700. Aguarde, está autorizado o ingresso na Lima, confere. Afirmo, mantenha a posição, táxi em Lima. Mantenha a posição na Lima, aguardando coordenação, 6700. Webjet 6749, decolado ao Zuno 1, chame agora o controle, 119-35, bom voo. 1935, Web 6749, bom dia. Controle Salvador, Web 6749. 649, decola, ascensão ao 360, após 2 mil pés, direto é autorizado, 6749. Confirme a última transmissão, senhor, após? Está autorizado, ó, direto da Elta presente. Direto da Elta presente, web 6749, ascensão 360. Salvador, aeronave Master Top, bom dia. Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa Yankee Delta. Alfa Yankee Delta, mantém escuta. Objeto 6700, ali mantém cabeceira 35. Ali mantém na 35, 6700. Foi coordenado com controle decolagem da pista 35, subida da El Blaze, com curva esquerda após a decolagem. Autorizando então, decolada 35, com curva esquerda, 6735. Muito obrigado. O Alfa Zulu Delta chamou a torre. Bom dia, Alfa Yankee Delta. Cliente Alfa Yankee Delta, prossiga para a torre. Alfa Yankee Delta, solicita autorização de reboque do pátio número 3 até a posição número 1, no pátio 1. Autorizado, do pátio 3 até o gate 01 do pátio principal. Está autorizado, Alfa Yankee Delta, reporte no término. Autorizado, reportará, muito obrigado. Autorizado, decolagem então para o 6700. Agora sim, autorizado decolar, pista 35, vento 310 graus com 02 nós. Livre decolagem para o 6700, cabeceira 6700, decolado ao 16, chame agora o controle 119.35, bom voo. 119.35, por favor. B6749, chama agora Recife em 1288, alterna 1264. 288-1264, Web 6749 com Recife. Salvador, bom dia, Web 6700, decolou na escuta. G6700, contato radar na decolagem. Está autorizado o ar direto da Elda, presente, 6700. Vai voar da Elda, presente, o 6700.